sozinho com a solidão. Não me procure mais, me deixe em paz. Vai embora, porta fora, não olhe pra trás. Não me procure mais, me deixe em paz. Procure